gente menos sente. Palavra que não volta atrás. Eu minto pra te ver contente. A gente sabe que é capaz de amar se dar sem vaidade. Na hora de fazer amor, nós somos só verdade. O teu chamego é meu xodó. O teu xodó me faz um bem. Quando estou perto de você, sabe que é.